Balança, pronto, o show já começou. Apoio Balança. Super Pop Live hoje aqui chegou. Desde Zelis e Juninho, manda do AV. Eu tô no Pop Live. Faz o S que agora eu quero ver. Vem fazer o S no Super Pop Live. É Alisson e Juninho, é a quem vão comandar. Faz o S pra mim, faz o S pra mim. Pop Live hoje que chegou, o voo do Águia já começou. Faz o S pra mim, faz o S pra mim. Bota o grito do meu Águia para agitar. Venha meu corpo todo extremo assim eu parar. Banda Swing Batidão. Banda Swing Batidão.